Pouso da área 2733, tráfego avistado, autorizado pouso pista 10, vento 130 graus, 109. 2733, autorizado pouso na pista 10. Saema 226, sem restrições, desça para 2500 pés, o ajuste 9093, a porta estabilizada. 2500, 2300, a porta estabilizada, entrada, hoje é 620. Saema 320, desça para 4000 pés, o ajuste 9093. 4000, 9093, 320, Saema. Com 3144, a senhora identificação de chegada à mar e desse mantém o nível 050. Para o 4 na aproximação, mantém o perfil. Salvador, muito boa tarde, tá? 3296, ponte para a dona 0 pra. TAM 3216, boa tarde, autorizado alinhar e manter pista 10. Alinhe bater 10, tá? 3216. Está no solo controlado, livre à esquerda, no hotel Cantera 2736. Estacionado 736, seu solo 47, ingresso de hotel ao estacionamento bem ali. Livra pelo hotel, espera 2433, já pela coordenação trabalho. TAM 3216, autorizado decolar pista 10, vento 130 graus, 119. Livre decolagem, C216. Cruzando Varna por 8 de TAP, TAM 3144, reduzindo para 2309. 2309, Vitor Kilo Quebec, Varna por 8 de Asa, porta visual com campo, descendo para 1500. Descendo para 1500, a porta de Asa, Vitor Kilo Quebec. TAM 3216, decola 49, contorno Salvador 120, decimal 8. 208, boa tarde, obrigado. Controle, boa tarde, TAM 3216. CD788, copiou? Copiou, centro recíproco 26, decimal 85, graças. TAM 3216, contato radar na decolagem, saída Momo, suba para o 370. Ok, saída Momo, suba para o 370, 3216. TAM 3805, autorizado alinhar e decolar pista 10, vento 130 graus, 109. A 964, chegada Mari, desse mantém o nível de voo 060. Agora eu quero ver a Mari do 964. Pode voar, tá? Autorizado projetado. 3216, pode voar direto pra ti? 3216, após Momo Froti. Após Momo Froti, ok. Chanel 226, tráfego 10 horas, 1,5 milhas, rumo sudoeste, cruzando 3 mil pés em descida para 1.500 pés, um tapa alfa 3 feet. Gente, o Chanel 626. TAM 3805, decola 52, controle 120.8. Controle 120.8, TAM 3805. É 320, desce para 2.500 pés, autorizado o procedimento, reporta e estabilizado. 2.500 é reportado. Passaredo 2230, mantém enquanto espera para o zero. E tem que ligar back? Positivo, para a pista 17 é o número 1, para o pouso sequência é o 2, positivo? Afirmo. Obrigado, estamos reduzindo aqui o tráfego da pessoal, ok? Entendi. Salvador, boa tarde, o Chanel 6226 está estabilizado em nave da DEC. O Chanel 6226, boa tarde. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 109. Autorizado pouso, 6226. Alô, Vitor, Kilo Quebec, boa tarde. Ajuste padrão, vento para cheque 140 graus, 119. Autorizado o final 17, reporte no través de RMA, possível 360 devido a sequenciamento final no zero. Possível, tá com o tráfego à vista na final, ok, João? Gente, informo o segundo tráfego da Avianca para pouso também não no zero. Tá possível então, tá ok. Está estabilizado, ajuste na 013. Estimativo, desce para 2.500 e para estabilizado para 3144. Patrulha do 2230, condições de iniciar a rolagem assim autorizada? Afirmo. Gente, após o pouso da 3318 da Avianca na Curtíssima, autorizada ali, manteve-se no zero, preparando para iniciar assim autorizada. Após a final, ali manteve-se. Oi, Salvador, boa tarde, canal Pascal e Marco Grosso, pronto para o táxi, funcionando devido à temperatura, passa. Boa tarde, papai, papai, Charlie, Michael, meu. Reporte no ponto de espera da papá. Ponto na ponto de espera da papá, o Marco Meu. Torre Oxenar 6320, boa tarde. Oxenar 6320, boa tarde. Ajuste padrão, continue a aproximação, informo a terra da passarela. Alinhando o cabeceiro no zero, vai iniciar a rolagem em instante. Aguardando 6320. Seja no meio, muito boa tarde. Aguardando 6320. Gente, 6320. Suspeito sem restrições, hoje ajuste na 013, a porta é estabilizada. Para 2500, sem restrições, com 1013, vai reportar estável, não é nada, estou no zero. Vou 1963. Chama o solo, Salvador 121, décima 1, direito. 211, hoje é 6226, boa, obrigado. Missão 360, possível, Vitor, aquilo que é back. Afirmo, Capitão Vitor Kilo Quebec, execute 360 graus, curso pela esquerda, porta reinterceptando. Quebec. Patrulha 2230, autorizado a decolar pista 10, vento 130 graus, 10 graus. Iniciando, passarei. Oxenar 6320, autorizado pouso, pista 10, vento 120 graus, 109. Autorizado pouso, na 10, 6320. Preso 2230, decola 58, controle Salvador 120, décima 8. 08, boa. Bom. 1885, vai na Projeto Lagoinha, para a chegada Bonf, descendo para nível 060. 060, já mantém a Lagoinha, 1885. Bom, aeronave na final, aviso. Sistema Patango, Vitor, Kilo Quebec, autorizado final 7, aguarda a autorização de pouso. Quebec. Forma que não consegue cumprir esse perfil, quem sabe? 2230 sem restrições para 180. Gente. Estabilizou 3144. 3144, torre 1895. 1895, boa. Vitor, Quebec Kilo. Autorizado pouso, pista 17, vento 130 graus, 109. Vitor Kilo, Quebec. Sky 6320, solo 1600, direita 121, decimal 1. 6120. Corre, Salvador, boa tarde, 3144, R-990, estabilizado. Stan 3144, boa tarde. Ajuste 1013. Forma aeronave de pequeno porte já prestes a tocar solo pista auxiliar. A base de autorização em pouso, Stan 3144. Guardando, 3144. Stan 3144, autorizado pouso, pista no zero. Vento 160 graus, 119. Pouso no 0, Sá 3144. Papatango Vitor, Kilo Quebec, no solo ao 01, no confio pátio. Retirado Vitor Kilo Quebec, após o ingresso da aeronave, tem livre táxi via Papá na estação Cabeça Livre. Papá, Papá, Charlie, Mike e Romeu. Autorizado ingresso pista 17. Recorte alinhado e pronto. Autorizado, ligou 9964, estabilizado, Renato, estou no zero. 964, com a torre 1895. 1895 agora, 4 de Salvador, gol 1964. Obrigado, bom trabalho. Vem, chama o pouso. Vem, Salvador, tá 3205. 3805, Recife, 125, decimal 1. 251, confirma? Afirma, 1251, em caso de falha, 1288. 251, 228, 3805. Eita, 121, decimal 1. 121, 1, obrigado. Bom dia. Papai Charlie, Mike Romeu, decola 04, segue farol de Itapuã e chama controle 120, decima 8. Farol de Itapuã, 120, decima 8, controle Charlie, Mike Romeu, boa tarde. Gol 1964, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 099. Livre pouso, pista 10, gol 1964. 2060 em ascensão 180, um Alfa Tango 72. Acerido 2230, tráfego 12 horas, 2 anos milhas, rumo ao nordeste, cruzando 090, em descida para 2500 pés, um Boeing 737. Gente, 2230. Charlie Mike Romeu na escuta. Controle Salvador, boa tarde, papai, papai, Charlie Mike Romeu. Charlie Mike Romeu, autorizado, Jurado Siri. Princípio, mantenham no 1000 pés, aguardando autorização do controle para extensão 4500 pés. Ajuste em Salvador no momento, 1093. 1093, direto Seri, restrito 1000 pés até autorização deste controle. Tchau, Alemanha Comeu. Alemanha Comeu, quando possível, estimado para pouso. 1636 agora, o estimado. Tchau, Alemanha Comeu. Gente. Número 64, tráfego superado. 32230, tráfego superado. Gente, graças. Possível direto com pista, presente, passarela? Aguarde. Tive extensão para 4500 pés, Charlie Mike Romeu. Autoridade 045, Charlie Mike Romeu. 1885, sem restrições, desça para 2500 pés, o ajuste 903. 2513, sem restrições, 1885. 1885, reduz a velocidade para 200 nós. 200-1885. A série 2230, sempre recife não autorizou direto conquista, mantenha presente. Mantenha, passarela. 64 no solo ao 07, livra à direita via Foxtrot, solo Salvador 121, décimo 1. 211, livrando a Foxtrot, igual no 964. Obrigado, bom trabalho. Salvador, boa, voo 1256, ponto Federal 0. Gol 1256, boa tarde. Autorizado alinhar e decolar, pista no zero, vento 140 graus, 109. Autorizado alinhar e decolar, dá 10, gol 1256. 4154, voa da informação velha. Confia para controle? 4154, nível 2, zona 0, informação na venda. Piso no 54, adiciona a identificação chegada à área e se mantém o nível de voo 050. 050, 4154, informação do bairro Itácio, autorizado Itácio. Direto Itácio. 1964, completa com a torre em 1895. 1964, 1895. Controle Salvador, 120, décima 8. 208, 256. 2 Salvador, 1164, está na final. Tá. Saída PUCA, cruzando 2000 pés. 1256, contato radar na decolagem, saída PUCA, nível de voo 370. Ascensão 370 na PUCA, 256. U 9240, visual com 37800 da companhia final 0? Totalmente visual, 9240. Sente com 9240, após o pouso do mesmo, autorizado alinhar e manter pista no 0. Após alinhar e manter, 9240. No solo 14, nível à direita via Fox, solo Salvador, 121, décimo 1. Direita 21, obrigado senhor, boa semana. Igualmente, 164. Torre 1895. 1895, 1885. Salvador, boa tarde, João 1885. 1885, boa tarde. Ajuste padrão. Continue a aproximação, aguarda autorização de pouso. Informação 37 da companhia, presta iniciar a rolagem, cabeceira 10. Ajuste padrão, aguardando, 1885. Gol 9240, autorizado decolar no 0, vento 130 graus, 089. Esse é o 9240. 1256, chama Recife, em 126, decimal 85. 256. Controle, muito boa tarde, altura 3560, boa informação na venda. É cruzando 180 para 170. 3560, senhora identificação, voitap para interceptar a chegada à mar e descendo para o nível 060. Pode estar precisando de azar, está precisando de azar. Na 3154, voio Serra Vitor 366, descendo sem restrições para 2500 pés, hoje destino 093. Gente, copiado estimado, mantenha 4500 pés, ponto para o controle com a unidade descida. Salvador, boa tarde, 9240. 9240, contato radar, saída da EL, suba para 200. 200, 9240. Iniciar a curva direita, Florida EL, Coral, gol 9240. Cruzado direto, Coral, 9240. Coral, 9240. Voo 4196, Oceano, identificação, chegada a mar e desse mantém o nível 070 em redução para 2509. Nós 0 sem restrições, descendo 4.000 pés, hoje destino 0 no 3. 4.000 sem restrições, descendo 3.500. Azul 4.1 no meio, reautorizado para 050. Direita, solo Salvador, 121, decimal 1. 211, liberando a direita, 2006 para 1.500. Gol 2006, senhora de identificação chegada a mar e desse mantém o nível 060. Chegada a mar e desse posicionando para 240, chama Recife no 251. 251, obrigado. Voo 2006, reduza para 230 nós. Iniciando a redução, 2006. 3590, desça para 2500 pés, autorizado em renave, reporta estabilizado. Estabilizado, renave para 10. Luna produção a Vitor 366, até 3560. Do 4196, vou Itape. Pesado, tá? 3054. São 3 anos 5-4, torre 2895. Incidente 3 anos 5-4. É, boa tarde, tá? 3 anos 5-4, final da 0. Está presente, 2006. Pouso pista 10, vento 130 graus, 119. Autorizado, pouso, está 3154. Sabe, Marco Romeu, frequência livre para autocoordenação. Fiat Azul 2714, visual com tráfego final no zero. Fiat após o pouso do mesmo, 321 da TAM, autorizado a Neyman, safe no zero. Após o TAM, Neyman, safe no Estabilizou a aeronave, capitão 10 à vista, da 3560. 3560, completa com a torre em 1895. Boa. Afirma, prossiga para 2500, ajuste 613, porta estabilizada. Tan 3154, no solo 27, direita 121, decimal 1. 21, Tan 3154. Gol 2006, desça para 4000 pés, ajuste 613. 4013, gol 2006. Azul 2714, autorizado decolar destino 0, vento 130 graus, 099. Decolagem 2714. Oi Salvador, muito boa tarde, é o TAN 3560, Victor 372, baixo travado. TAN 3560, boa tarde, tráfego avistado, continua a aproximação, aguarda a pista livre e ajuste padrão, TAN 3560. 3560, né? TAN 3560, autorizado pouso, pista 10, vento 130 graus, 089. Entrega com esse livre pouso, 3560. Salvador, boa tarde, Xenia 6315, ponto espera 105, boa tarde, mantém ponto espera 10. Azul 2714, decolou aos 29, controle Salvador 120, décima 8. 208, obrigado. Escudo 006, reduza para 190, mais. Reduzindo 190, 2006. Salvador, boa tarde, Azul 2714. 2714, contato radar saída MOM, nível no 60. MOM no 60, 2714. Na 6315, condições de encher a rolagem assim que autorizado? Afirmativo. Gente, após o uso do 320 da Tana curtíssima, a linha mantém isso no 0. Após o Tana curta, a linha mantém no 0. 2006, desça para 2500 pés, autorizada aeronave, reporte estabilizado, ajuste 1013. Descendo para 2500, ajustado 1013, autorizada aeronave, reportará estabilizado, 2006. Utilizado o 4196. 4196, a torre 1895. Geral 9975, boa tarde, mantém ponte espera no 0. Mantém ponte espera. TAN 3560, solo aos 31, direita 121, decimal 1. Direita 21, decimal 1, boa tarde. Boa tarde, Azul 4196. Oxalé 6315, Autorizado Decolar Astro 0, vento 150 graus 109. Decolando 6310. Azul 4116, boa tarde. Ajuste padrão, continua a aproximação agora da pista livre. Informo 320 da Avianca iniciando rolagem, capiteiro 10. Agora pista livre 416, autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 099. Pouso 4, Salvador, boa tarde, chama 6315. 6315, contato radar na decolagem vigilância, nível 360. 360, vigilância. Pode voar uma prova mais direta? Leda. Leda da presente, ok. Federal 9975, autorizado alinhar e manter pista no zero. Alinhe e manter no zero, Federal. Azul 4116, solo 34, direita 121, decimal 1. Sim, com a boa tarde. Oi, Salvador, boa tarde, voo 2006, final Renato. Voo 2006, boa tarde. Continue a aproximação, ajuste 1013, informo o Boeing da Federal, alinhando cabeceiro 10, prestes a iniciar a rolagem. Guardando autorização de pouso, voo 2006. Federal 9975, autorizado decolar pista 10, vento 140 graus, 109. Iniciando, Federal 9975. Voo 2714? Possível. Gente, Leda, seria possível voar direto Barreiras? Pode. Voo 2006, autorizado pouso, pista 10, 140 graus, 109. Livre pouso, pista 10, voo 2006. Federal 9975, decola os 36, controle Salvador 120, décima 8. Vai chamar o 208, obrigado, boa tarde. Boa tarde. Com controle de Salvador, boa tarde, é o Federal 9975. Voo 9975, contato radar saída da El, nível 360. Radar El 360, uma chance de voar direto, Leda. Obrigado, Leda. Obrigado, Gol 2006, solo 38, direita 121, decimal 1. Direita 2006, vamos lá. Uno 738, contato radar, vou direto, Serra Vitor 367, desça e mantenha 4 mil pés, VNH 1093, guarde autorização, final do procedimento em radar. 4.013, Uno 367, VNH 1093. Federal 9975, chame Recife, frequência 125, décima 1, alterna 128, décima 8. 251-222, vai chamar, Federal 9975, comandante. Boa. 315, passa 160, chame Recife, na frequência 125, décima 1, alterna 128, décima 8. 251-1 e 288, obrigado.